A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Sejam então bem-vindos a mais uma caixinha mágica aqui na sua rádio antenaweb.info. Online, as melhores recordações dos anos 70, 80 e 90 da música, claro está. Hoje trouxemos mais uma das canções que muito rolou, especialmente nos programas de dança das rádios nos anos 80. Trata-se de City Lights, o clássico de William Pitt. Depois temos Madonna, Like a Prayer, e a Jukebox Love de hoje traz-nos mais um clássico, uma música que hoje ainda se ouve, Un'altra te de Eros Ramazzotti, do álbum Tutta Storia, um dos míticos CDs, e aqui sim já podemos mesmo falar de uma época em que o CD estava definitivamente implantado, no princípio dos anos 90, lá 93, 94 foram realmente anos de ouro para Eros Ramazzotti com este disco. Vamos recordar as canções. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Jukebox. Un'altra te, dove la trovo io, un'altra che sorprenda me, un'altra te, un guaio simile, un guaio simile. Chissà se c'è un'altra te, con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni che in un altro viso cogliere non so, quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. La capacità di tenere i ritmi diavolati degli umori miei, un'altra come te, ma nemmeno se la invento c'è, mi sembra sono ancora impantanato con te, ed è sempre più evidente. E mi manca ogni sera gelosia, anche se poi era forse più la mia, e mi mancano i miei occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati, oh, quindi su di te, oh, mi sembra chiaro che una não precisa de se preocupar, porque a Jukebox está sempre aqui na sua rádio antenaweb.info. Recordámos hoje o Naltraté de Eros Ramazzotti, Like a Prayer de Madonna e William Pitt com o sucesso City Lights. Gostamos de estar consigo e de recordar estes sucessos? Se é o seu caso, é só clicar www.radioantenaweb.info e não perder uma. Jukebox. Jukebox.